Sinistra, mente chave, terrorista. Nem brisa, nem brinca, não fique parado. O bang é louco, você tá ligado. Alvo fácil, sobe no estralo. Faço o que eu diga, não faço o que faço. Aqui na favela, não tem segredo. Pobre preto, é daquele jeito. Os cara vem, sem pretexto. Revista lixa, tem preconceito. A vida é louca, aqui no gueto. Nas ruas eu tenho o meu conceito. Respeito o direito de cada um, mas se pisar na bola, eles não viu o trem bala. Passou, atirou, ninguém dava risada. Eles não viu o trem bala. Toca ninja, farda cinza, carro zero sem placa. Terrorista verbal, instinto fenomenal. Terrorista verbal, instinto fenomenal. Terrorista verbal, instinto fenomenal. Pesares e prazeres presentes no filme real. Se passares pelo céu, manda lembrança. Mas se teu filho for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Tem algum lugar de São Paulo, Brasil? Quem ouve não fala o que ouviu. Quem vê não falou o que viu. Quem falou mentiu e quem mentiu subiu. Só quem esteve entre os piores sabe o valor de estar entre os melhores. Dores e amores sentiu entre os louvores e o fuzil. Merece uma salva de palmas, uma rajada de bala. A mãe que chora na sala, a cidade que se cala. Um minuto de silêncio pra inocência. Não confunda minha ambição com ganância. Minha confiança gera sua insegurança. Não confunda confiança com arrogância. Eu sou nascido e mal criado na cidade do poder, do pecado, das verdades de mentira. Me tornei um viciado, drogas e armas. Não, meu vício é dinheiro, sou cuzão. Diz que tá no meu nome, Dom Cezão. O mundo na palma da mão. Big da Godoy, Dom Cezão, pena giratória, nego. A mão que balança o berço. Nós que tá, vida louca. Faça, morra, pensa pegar no corra. Pensa que é fácil, não, quando pesa a coroa. Faça, morra, pensa pegar no corra. Pensa que é fácil, não, quando pesa a coroa. Faça, morra, pensa pegar no corra. Pensa que é fácil pulão, quando pesa a coroa. Faça ou morra, peça perdão ou corra. Pensa que é fácil pulão, quando pesa a coroa. Faça ou morra, faça ou morra, peça perdão ou corra. Peça perdão ou corra. Faça ou morra, peça perdão ou corra. Pensa que é fácil pulão, quando pesa a coroa. Quando pesa a coroa. Quando pesa a coroa. Quando pesa a coroa, faça ou morra. Quando pesa a coroa, quando pesa a coroa, quando pesa a coroa, faça ou morra. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas se teu filho for o inferno, dá meu endereço ao diabo.